079, decolou 25, chame 1 do 0208. 208, bom final de semana, 079, obrigado pela manutenção. Saída São Bruno liberada da restrição da carga. Gente, São Bruno liberada da restrição da carga. 3399, chama o centro Recife 1228-35, alterne 1225-1. 1-2-2-3-5-1-2-5-1, até 3399, boa noite. Boa noite. Para o táxi, Oceanair 6251, POP 122, meia dúzia de horas, autonomia, altera o galeão. Dois, cinco, um, não. Siga via Juliette Alfa, reporte no ponto de espera. Pronto, ajuste no 04. Gente, vai prosseguir Juliette Alfa, ponto de espera, ajuste no 01, não passa na minha vez. O Azul 2535, Golfo, ponto de espera 28, pronto. Vento 229, 3 já decolagem, pista 28, vento norte, 029. Livre decolagem, pista 28, no gol, quando 229. Vento 535, após a rolagem do gol, autorizado alinhar e manter, pista 28. Após o gol, ali mantém a 28, azul 2535. Decolou 28, chame 1208 por viagem. 208, bom dia. Controle, comandor 1229, bom dia. Sampo 1, passando 1510. Bom dia, 1229, contato radar, subatrão nível 360, saída Sampo 1, liberada a restrição da carga. Sambo 1, 360, liberado da restrição da carta, 1229. Coluna 961, chama o centro Recife, 1-2-2-35, alterne 1-2-5-1. 2-8-3-5-2-5-1, boa. Boa. Azul 2535, autorizado a decolar, pista 28, vento variável com 02 nós. Iniciando 28, azul 2535. 2535 do Clos 31, chamando 208 para viagem. 208 do 2535. Salvador Azul 2535, passa 2500 pés. Azul 2535, contato radar, suba para nível 340, saída São Bruno, liberada a restrição da carta. 340, saída 2535. Senhor 79, chama Centro Recife, 128-35, alterne 125-1. 2835-251, 6079, tem ótimo final de semana. Comente. Zero, 6, 5, autorizado, linha de decolar, pista 28, vento variável com 0,3. A linha de decolar 28, 6, 5. Uno 229, chama o centro Recife, 128-35, alterne 125-1. 12835, alternativa 125-1. Bom dia, 229. Patrulha Salvador, bom dia, Xané 6251. 251, contato radar, suba para o nível 360, saída Sanvo 1, liberado da restrição da carga. 360, Sanvo 1, liberado da restrição da carga, Sanvo 6251. Azul 2535, chama o centro Recife, 1285, alterna 1251. Recife 2835, alterna 251, Azul 2535, bom dia. Bom dia. Meia 251, chame centro de Recife, 128-35, caso negativo, 125-1. 2835-51, Sanã 6251, bom dia. 3 Igreja da Torre. Paulo Salvador, bom dia, o Alfa Yankee Tango. Prossiga. Alfa Yankee Tango, solicitando autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Autorizado, reposta térmica. Ok, reposta de tempo. Oi, bom dia, tá 3171, tá no 09, sentido EUBT, para Guarulhos, nível 340. Então, 3171, autorizado Guarulhos, o nível pré-autorizado 320, decola pista 28, curva à esquerda, na saída São João, no Leda Motiva. Via Pedro 10, Taubaté. Controle 120, decimal 8, aciona 5422. Se desejado, aguardo coordenação com o centro Recife para o 340 nível. É, o 320 tá bom, você pode só repetir a saída? Sango 1, Sierra, Alfa, November, Vito, Oscar 1, Leda, Transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vito, Alfa. Tá ok, então estou autorizado 320 para Guarulhos, decolando a 28 com curva esquerda, na Salvo 1, Leda Motiva, 1208 é o controle, o transporte 5422, a aerovia Presulo 10, tá? 3171. Então, 3171, no conto de vista correto, o plano de estacionamento. Chama a estacionamento, 3171. Salvador, Gol 976, ciente da informação. Gol 976, sendo identificação, desça para 2500 pés, via chegada e pitch, ajuste de altímetro 1015. Sente para 2500, com 1015, centro da marca, no 9776. Salvador, é o azul Alfa em Aquitago. Prossiga. Posição, autorização para ingressar no pátio principal, Singa 03. Autorizado, reposto ao término. Ok, o azul Alfa em Aquitago, reposto ao término. Mil, utilizado final do procedimento ILS X-Ray para a pista 28, resposta estabilizada. Portanto, estabilizada, 9776. Salvador, bom dia, Xené 6225. Assiste informação, hotel, para descida. Xené 6225, bom dia, senhor, identificação, está em contato, radar, um minuto para a ponte, onde desça para 2500 pés, via chegada e pit, ajuste de altímetro 1905. É para 2500, ajustado 1015, via Xené 6225, informação, Mike. Toyota 3171. Prossiga. Pode confirmar o vento, por gentileza? 240 graus 059. Obrigado. iniciando o procedimento igual na 7 de manhã, chamará estabilizada. Gente. O 9776 completa o final do procedimento e chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895-9776. O Xander 6225 autorizado o final do procedimento e ele é X-Ray. Pista 28, reposto estabilizando. Ciente, pode estabilizar, o Xander 6225 está autorizado. Salvador, finalizando aqui o reboque do Alfa e Hectago. Obrigado e bom dia. Change, vocês. Torrego 9776, tá estabilizando em ELS. 9776, reposto de campo. O altímetro no 0, no 5. Portará. Tem um reporte de teto pro 9776? Negativo, estimado 1000 pés. Autorização do táxi da 3171. Campo 9786? Desão. Pesado pulso, pista 28, vento variável com 3 nós e forma pista molhada. Pesado pulso, 9786. Corona 776, informa que está com bastante variação de vento na final, ok? Formar 09 na aproximação. 7 graus de informação, poderia ajustar o teto? Ó, 400 para 300 pés, gol 9776. 7 graus de informação, libera a próxima esquerda, prossegue Alfa Juliette, posição 0471. Gente, Alfa Juliette, gol 9776. Está confirmando a posição para o 9776? 4. Sente para 04 na sua escuta, 9776. 271 com 139 a bordo, tem 4 horas de autonomia, alternando galeão. 3171, autorizado táxi via Rádio 1, Juliette Alfa, reportando pronto, ponto espera da pista 28. Autorizado via Pátio 1, Juliette Alfa, agora reportar pronto, novo ponto espera da 28. 3171. 2V5, complete o final do procedimento ILS X-ray pela pista 28, chame torre 198, decimal 95. 295-6225. 3171. Então, 3171, temos um Airbus da Avianca na final 28. Após o pouso do mesmo, será confirmado. Ok. Desano 71, se desejado, esperando através da 06, aguardando novas informações. O senhor poderia confirmar a indicação do seu vento 9776? Variável com 39. Variável de quanto a quanto? Cinco zero a 070. Transformador, bom dia, o Xerém 6225. Xerém 6225, bom dia, o altimetro no 015. Reporte visual com campo, o último teste reportado foi de 300 a 400 pés. Confirma o vento. Variável com 3-9. Poxa, na 6225 informou que a última aeronave que pousou informou variação de vento na final. Só 510-6225. Gente, autorizado o pouso. Pista 28, o vento 070 graus, 05 nós, informa pista molhada do Xené 6225. Gente, confirmando, vento caldo aqui.